desistir não é a solução. O teu sofrer não é maior que Deus. Talvez você esteja feito um barco a naufragar, e a luz no fim do túnel pra você já se apagou. Insista, siga em frente, não é hora de parar. As lutas são constantes, mas vitória Deus tem pra te dar. Ele deu vitória. Invade o